Você está ouvindo o podcast do disco CCJ Experimental. Uma série de entrevistas gravadas no Laboratório de Multimeios do Centro Cultural da Juventude. Durante as entrevistas, os músicos falam dos aspectos, características e perspectivas da música experimental, bem como sobre o processo de criação. Neste programa, escutaremos o duo N-1, formado pelos músicos Giuliano Obitti e Alexandre Feneriti. Eu sou formado em psicologia, comecei em engenharia civil, abandonei e fui fazer um curso técnico de bateria em Maringá, vim fazer um mestrado em comunicação e semiótica aqui em São Paulo. Agora dou aula numa universidade chamada AM Morumbi, num curso de produção musical, e construí alguns instrumentos acústicos do Acti lá do Marco Antônio, e agora estou fazendo alguns instrumentos aí com essa ideia de bateria digital, essas coisas assim, eletroacústico. A minha trajetória é mais, digamos, bem padrão. Fiz música, comecei a estudar música quando criança, fiz graduação de música, composição, mestrado em música e doutorado em música. Eu gosto muito de trabalhar com audiovisual e acabo fazendo alguns trabalhos audiovisuais também. Mas eu também loteria digital e, enfim, eu trabalho com essa praia de música eletroacústica, sei lá, desde 99, então já faz 11 anos. E aí, na verdade, a gente planejou um set menor do que normalmente a gente, quer dizer, o que a gente costumou tocar durante 2 anos, que é do Jardim das Gambiarras. Por exemplo, o set tem uma bateria eletrônica e uma lata de Nescau amplificada e um microfone. Foi isso que eu toquei, os pets. E eu tô com uma vitrola, um rádio, um microfone que pega onda eletromagnética, então ele pega tudo quanto é ruído que tem nas máquinas. E computador e uma caixinha de música. Aí trabalho com o Juliano já faz uns 3 anos, né? Que antes não era N-1, mas que foi se configurando como um conglomerado de instrumentos que a gente criava, e não só instrumentos, também objetos e pets e algumas ideias, partindo de um princípio de improvisação com essas coisas. A gente tem uma coisa que é, cada um tende a construir suas próprias parafernálias, e a gente tem essa pegada de trazer elementos não necessariamente musicais, né? Pegar um monte de máquinas, coisas que faziam sons, tentar pensar como amplificá-las, como microfoná-las, como utilizar... mesmo visualmente, eu lembro da história das ventoinhas. É um grande laboratório, ele mesmo. A gente sempre experimentou, tentou criar essa liberdade de experimentar e trazer coisas, cada um trazendo o que está interessado, de uma maneira muito livre e aberta. A gente sempre quis ter esse espaço de experimentação. tinha algumas coisas que norteavam. Norteio, talvez o trabalho com ruído, ruído das máquinas. Um pouco na linha mesmo da tradição dos futuristas italianos, vai. Um pouco fora dela também, trabalhar também com a imagem dessas máquinas em movimento, e aí começaram a pintar outras ideias a partir dessa colocação da imagem, colocar bonequinhos para que fossem vistos e interferências várias no funcionamento dessas máquinas que geram imagens interessantes. Antes, inicialmente, a gente tinha um processo totalmente improvisatório, simplesmente colocar essas coisas para funcionar, ouvi-las e ir moldando, como se fosse uma pedra bruta, ir moldando esse material sonoro. E a partir de um momento que a imagem começou a aparecer com mais força, a gente começou a criar mesmo algumas peças mesmo. Partiu muito de uma coisa assim, de pegar elementos do cotidiano, né? Que não necessariamente eram musicais, e uma coisa que tinha, por exemplo, a gente tem pintinhos, tem um monte de brinquedos, ou mesmo coisas que eram assim, de um universo lúdico, vamos dizer assim, mas que, de um universo que já tinha, que não tinha necessariamente um sentido, ou já tinha muito sentido pronto. A gente ficava jogando isso sonoramente, e pensando nesse gesto da manipulação do objeto. Vitrola, por exemplo, é uma máquina. Nessa máquina tem um disco. Disco tem música gravada. Então a gente usa a música também para fazer música. Então eu vou lá no sebo de disco e compro o que tiver lá. Muitas vezes, então, eu acho de tudo. Desde a Xuxa a Stockhausen. E isso é usado. Aí, essa variedade, eu acho que propiciou com que a gente começasse a criar uma coisa visual a partir dela. Parece que brotou. Apareceram umas figuras lá que surgem das músicas, né? Thank you. não é só o material do ruído das máquinas, a gente usa músicas também. Quando era uma improvisação, naturalmente a gente estabelecia os instrumentos e improvisava. E material, né? E muito discuta, isso é uma coisa muito importante. Eu, particularmente, existiam uns ensaios e a gente ficava criando essa memória da escuta e tentando fazer um exercício de escutar, por mais banais e toscos que os sons eram, a gente tentava meio que... Era um trabalho muito de escuta, pelo menos nessas improvisações primeiras, era um trabalho assim, exaustivo de escuta e de também de tentar um mínimo do impossível da musicalidade, desses sons que não são musicais, muitas vezes desse sentido. Thank you. Tem um deboche quase meio político no sentido da de já um monte de parafernálias que a gente não sabe mais porque existem na nossa vida e a gente acaba colocando ali para falar, opa, tem esses sons aí, estão à nossa volta, tem essas imagens, esses brinquedos, tem essas coisas. A gente ia quase criando uma teatralização dos sons também com esses bichos, com essas formas, com as câmeras. Tem improviso, mas tem uma forma geral, talvez, que norteia mais. É uma forma mesmo, para acontecer isso, vamos chegar a tal ponto, no minuto tal, nós vamos desligar um monte de coisa, etc e tal. Um roteiro, né? Vamos manter um determinado material por um tempo, chegar em algumas situações excessivas, ou vamos fazer determinado gesto nesse momento... E vamos encerrar de um jeito que, quando a gente sentir, a gente vai se falar. Isso é uma coisa também que rola. Às vezes a gente fala, ó, agora, vamos para um lugar, né? Daí a gente combina meio um gesto ali visual e de olhar e que a gente caminha para o que a gente já tinha combinado. Um método de funcionar, de escuta que a gente foi criando e mais ou menos a gente vai sentindo, desde cortes, desde encerramentos, que a gente cria uma situação de tensão que não fique nos lugares comuns. Isso é uma coisa das nossas performances. A gente trabalha com muito material diferente, né? Já tem esse estranhamento de materiais, né? Foi uma situação interessante lá do Faio. Ah, isso é verdade. Que o estranhamento foi tamanho... Não lembro exatamente, como é que foi mesmo? A gente, tipo, acho que tinha uma certa tensão ali, era a primeira vez que a gente ia usar as câmeras, né? É, tinha isso. Então tinha essa situação. Não, já tinha usado no plano B lá no Rio. Aconteceu o que aconteceu é que a gente desenvolveu ela e chegou num estado que a gente não sabia como resolver ela. Tipo, criou um silêncio, a gente fez um arco e fizemos um silêncio, assim, que era o fim. Quando a gente olhou, ficou naquilo, ficamos perdidos. É, a gente ficou perdido. Ficou perdido. E ficou tocando e a gente... A gente ficou perdido e criou uma situação de um silêncio que a gente também ficou escutando, vamos dizer assim, aquela sobra. E foi muito interessante. Foi, porque ficou um tempo de suspensão, assim. Música experimental, eita, termo. É, esse é um termo complicado, né? Na verdade, ele tem um apelo histórico, digamos assim. Que vem lá dos americanos experimentais, etc e tal. Porque hoje em dia esse termo está bem engraçado, né? Então, seria uma busca de uma construção musical no ato de fazer a música. É o que eu vejo como experimental lá para os americanos. Que eu acho que, de certa forma, é o... Talvez norteie esse grupo de pessoas aqui. Me agrada, particularmente, o termo da música experimental. No sentido dessa possibilidade de... Dessa diversidade e... O que agrada nesse nome é a liberdade de experimentar, sem necessariamente ter definido um lugar, um campo. Agora, o que isso politicamente também é... É difícil dizer, né? Por exemplo, fico pensando, né? Estou agora pensando aqui. Liberdade de experimentação é o que o capital quer. Quanto mais você experimentar, mais produtinhos você vai ter diferentes para a gente incorporar aqui, num certo sentido. É, mais ou menos, porque na verdade se você permanece experimentando sempre, você não fixa os produtos. Então, é uma situação paradoxal, de certa forma. A vantagem de você ter um tema como o experimental, que está muito além de um grupo de pessoas, etc., é que ele, de certa forma, identifica uma postura das pessoas, né? E não só aqui, mas em outros lugares. Justamente a música experimental é uma música que se propõe não ter essa imagem clara. Então, isso cria uma identidade, de certa forma. Trabalham mais ou menos com alguns elementos comuns. Trabalham com ruído, gestualidade, improviso. De certa forma, essas palavras aparecem quando se fala em música experimental. Né? Happening, ou mais em uns, em algumas pessoas, menos em outras, cada palavra delas. Né? Mas o todo da coisa tem uma certa cara, uma certa identidade do que se fala de música experimental. Música experimental surgiu dentro do que se chama de música contemporânea de concerto. Se fosse lembrar lá do Cage e do, sei lá, de todos os experimentais, do próprio Tudo, né? Eles estão dentro de música contemporânea de concerto. Agora, pelo menos na nossa situação particular aqui no Brasil, etc., e alguns lugares do mundo, é que a música de contemporânea de concerto foi ficando muito restrita, de certa forma, depois dos anos 90, principalmente. Né? Ou seja, ela foi ficando careta. Careta no sentido mais tradicional da palavra mesmo. Careta, foi ficando reacionária, anacrônica. Então, esse tipo de proposta ela não abarca mais como abarcava lá nos anos 60 e 70. Por exemplo, na Alemanha a gente tocou em vários bares. Aqui a gente toca no Ibrazotop. A gente já tocou em festivais. Em festivais que às vezes, por exemplo, não são necessariamente das artes sonoras, no sentido assim, né? Da música. Uma coisa que a gente transita muito e tem transitado é nesse lugar, por exemplo, das tecnologias. Eu não sei, eu acho que são outros campos. E, por exemplo, tocamos na internet já, fazendo streaming. Eu acho o seguinte, gravar um CD, né? Tem uma coisa interessante de fixar um momento também das pessoas naquele momento. Então é esse, é interessante por isso, quer dizer, você fixa um registro de percurso, né? É, um encontro, por exemplo, o Panda, o Roy e a Michelle não tocavam juntos há um ano e meio atrás. E passaram a tocar... Um ano e meio não, é um ano atrás. Recentemente já tem uma produção. Isso tem um registro. É, e não só isso, mas porque, de uma certa maneira, é uma forma de circular, eu acho, também. De ter alguma coisa pra... É importante isso. Eu acho muito importante. E não só isso, como também encontrar outros espaços além da academia. Acho que o CCJ abarcar esse projeto é uma perspectiva experimental da parte deles. Eles apoiam muito, bastante, a nossa iniciativa aqui. E eu acho bacana.